direita via corredor Axé. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona 0117 no transponder. Vento 220 graus com 13 nós, com 13 nós, tem livre pouso, pista 28. Baixou e travou? Livre pouso 28. Baixou e travado, metido já. 547, decolo 03, controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, bom domingo. Bom voo, November Yankee Mike. Sabe. Positivo. Aproximação autorizada, cheque o trem, torre 11895. 66. Taxi voo 1924, 2 horas e 10, alterna Salvador, POB 1933. 3000, após saída Momo, contato radar estabelecido. 3000, saída Momo, 5447. Pátio principal, pátio 3, em reporta naquilo, 1924. Aguarda pista livre, altímetro no 017. O vento 220 graus com 13 nós, com 13 nós. Milhas para girar para o localizador. Vai reduzir o 419. 1754, chame Recife, 12685. 2685, Antártica 4. Para o táxi, voo 1363, voo 168, com 4 horas, está fechado. Voo 1333, vai seguir a aeronave da companhia Jantax. Está iniciando agora no Travessa 09, prossegue como número 2, via pátio 3, quilo, alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera torre 118, decimal 95. O ajuste 1017 tem um bom voo. Está restrito a 3000 ou prossegue na subida? Suba para o nível 200 e inicia a curva na saída bom ao passar 3000. Ok, interceptando já. 5447. Vitória 17, Quebec Serra. Quebec Serra, torre 11895. Oi, boa, é o quilo Quebec Serra. Ponte em posição 11, Guilherme, 39. O voo no 333 prossegue em frente, então, pátio 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28, ponto de espera chama torre em 108 decimal 95. Confirmando, vai seguir o nome da companhia já agora no Través 62, ok? Salvador, muito boa tarde, eu Sanero 63, composição 6 com a informação Oscar. Para cópia, Guarulhos 360. Sanero 63, 15, só um instante de cópia, prepara a saída da Euleda Bridge aguardando. Da Euleda Bridge, obrigado, então é 63, 15. Azul 4196, passa a posição ZAN, interceptou o localizador? Positivo, cheque o trem, torre 11895. 18, 9, 50, boa. Portão? Juliette para 09, 30, 0. Só para a nave na final, 28, quilo Quebec Air. Sanero 6315, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés, a após prossegue curva à esquerda no perfil da saída da El, Leda, posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5424 no transponder. Tente autorizado Guarulhos, no 360, decola da 28, mantendo a proa até 3000, após curva esquerda, na saída da El, desde a posição 3, no Perzulu 16. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5424 para o Oceaner 63, 15. Correto, portão 62 e chama pronto para o SPEC, assinamento Oceaner 63, 15. Chamará por Oceaner 63, 15, lembrar. Na Kilo, ingresso na Alfa, 1924. Sente, Kilo Alfa, ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 95, voo. Definição de total ponto de espera 28, lá 1925, 1924. Saxo Eco, mantenha a Eco e chame 121, no decimal 9, solo. Meda Armélia, vai na Eco. Digo aqui no Bravo, direto rotatória. Direto rotatória, aqui no Bravo. As duas aeronaves da Gol no táxi no, na entrada da Kilo, após a mesma ingressa Kilo, Pad 3 atentou o sinalizador. Meda Armélia. Trono 16, tem livre pouso, pista 28, vento 2, 10 graus com 14 nós, 14 nós. Livre pouso na 28, 4, 16. Back Serra no solo 10, à direita até o 45, tá livre, então boa tarde. Salvador, 35486 no 43, para o pushback, acionamento. O trip 5486, ciente, aguarda para início do pushback, acionamento. Tem uma aeronave da companhia, vai ingressar nesse espaço, ok? Aguardando 5486. Se for para liberar o piso da fonte da nova companhia, você segura aqui a onda ali perto da fila ali. Negativo, porque como a decolagem seria da 28, mesmo teria que ingressar, teria que se retirar do pátio e ver aquilo, ok? Então é interessante que o senhor ingresse primeiro para que ele inicie o push após. Tá bom. Mike, tá pronto? 486, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da companhia. Tá livre pro pushback, finalmente, reporta, tá? 486, senhor. Condições de alinhar e decolar sem parada, pistão no 7, 96, Mike, de imediato. Mike, checa o rádio, que clareza 2, mantenha a posição, mantenha a posição. 3193, ali mantém cabeceira 10, correção, cabeceira 28. Ali mantém 28, 3193. 4116, no solo 12, à esquerda, taxi Charlie, vai chamar o solo 121, decimal 9, antes de ingressar na alfa. Azul 4116, via Charlie, Índia, posição 03, pátio principal. Comeu na chegada de pit. Comeu na chegada de pit, né? Alfa, controle Salvador. Vitor Romeu Alfa, aciona o transponder 2224, está autorizado 55, uso pista 17, ajuste 1017, operação visual. Eu não entendi. Ah, ciente, pista 28, prossiga via corredores, câmbio. Instrumentos para a pista 28, o senhor tem a Star Repeat? Eu quero uma visual para 28. Só se o senhor tiver perdido. Se o senhor tiver em voo visual, o senhor vai prosseguir visual para Salvador, mas não será vetorado. Afirmativo, então o senhor escuta a frente do VOR. O senhor vai prosseguir em voo visual, eu não vou lhe autorizar para o do VOR. Oceano 326, controle Salvador, a chegada é a CARI, está autorizado curvar à direita para Dael, após Dael CARI, descer para 8000 com 1017, pista 28. Dael CARI, pista 17, cuidado baixar para 8000, 1000, 1000, estacionamento, Lima Quilo Bravo. Direita, via Papá, está livre, Adel Patinho, que estão botando. Guarumã 00, ponte de espera da 28. 00, após a Lima tem, capoeira 28. Lima tem 28, Guarumã 00. November, Yankee Mike, a linha e mantém, pista 17. O Guarumã 00, a linha mantém 28 na presente? Firmo, Guarumã 00. Chega o Golo 600 ali, mantém 28. Mantém 28, agora mesmo. 393, decolou Zeno 6, controle 1208, bom, boa, boa tarde. 208, boa. E Salvador, boa tarde, 393. 393 ao controle, contato radar, suba para o nível 360. 360, mantém a proa até 3000? Positivo, iniciar a curva só após 3000 pés. Relativo, 393. Yankee Mike, livre decolagem, pista 17, o vento 210 graus com 13 nós, com 13 nós. Meia, tá livre então decolagem da pista 35. E inicialmente inicia o táxi então via Kilo, Alfa e reporta na Juliette para o pátio principal. Kilo Alfa, reporta na Juliette. Tá com 28 a bordo. A autonomia de 4 horas e meia e alterna Salvador. Gente, o trip 5486. Controle, Oxalé 63212, está autorizado para 80. Para 8000 pés, positivo. 393 vai subir sem restrições para o nível 360. 3630, 3193. 6600, disse o Mike, decolou de 18, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. Pode considerar manter a proa até 3.000, ok? Vai manter ele perfil normal da saída Momo da 3.5. Está ciente, decola perfil da Momo direto com o 486. Boa tarde, passando o November Yankee Mike. November Yankee Mike, este é o controle Salvador. Colando na proa do comandante aqui, ó. Atenção para o número 7, November Yankee Mike irá prosseguir até Veracruz. Positivo, Valença, informe-lhe através do farol da barra. Confirma a chamada do sol. Controle, eu vou chamar a batida, mantendo 055, senhor. Ciente, chame para descida. Ah, vou chamar para descida. Australia 1600, gol, boa tarde. 1600, controle, meu cordial, contato radar. Iniciar a curva só após passar 3.000. Após passar os 3.000, iniciar a curva. Sendo 326. Inicia a descida agora. Então 3193, vetoração esquerda para o A140, subindo para o 360. Fala de comunicações ao passar o nível 190, gira à direita e voe direto bridge. 3193. 140, subindo 360, caso de comunicação 190, voa bridge 3. 193. Web 857, sem restrições até 2.000, tá voando sobre a água. Sem restrições até 2.857. Voador 35486, na Lima. Mas o... Garça a moleca na escuta do solo. Confirmando, o indicativo de chamada seria esse, Garça Moleco ou Marinha 5050? Sim, só confirmando, a intenção seria decolar a partir do pátio militar, já comprou a Nordeste, ou ingresso e decolagem da pista? Estamos operando agora com a pista 28, ok? O vento agora é de 200 graus com 14 nós. Afirmativo, senhor. Para 1.500 pés. 5.6, está no ponto de espera 3.5, pronto. Só um instante para acionamento e cópia o Garça Moleca. Sem restrição para o 3.60, agora 3.94. 3. Meu ponto de espera tem 3.23. TAM 3193, passa 145, está autorizado o bridge. Bridge 3193. Oceano 326, desça para altitude de 3.000 pés, está voando sobre água. É 3.000, é 3.23. Web 857, está autorizada a aproximação ILS. ILS autorizado, Web 5857. TAM 3193. Chame Recife, frequência 1251. 251, boa. Boa. 30 graus, 13 nós, trip 5486. Além da cola, 5486. Quatro, pro ângulo da EL. Positivo, 1394. Qual é a razão de subida que você está empregando? 2.600. 2.600. Se alterar para menor, informe. A gente vai acelerar agora, vai posição 30, fez um pouco menor, já volta novamente a 2700. Ok, muito bom. Nível 150. Tá, ok. Obrigado. Siga o Caça Moleca. Você está livre de acionamento aguardando. Cópia, o Caça Moleca. Controle Salvador, desça para 8.017. 8.017. Vitor Romeu Alfa, inicia um 360 pela esquerda agora. Combate, 360 pela esquerda. Trip 5490, decolado. Trip 5490 para o controle, confirme. 5486. Ah, 5486, o senhor decola com o transponder 2000. Vamos acionar o 5414, capitão. 5414, acionado. 1600, chame Recife, 12685. 1600, este é o controle de Salvador, chame Recife, 12685. Salvador, trip 5486. Trip 5486, já trocou o transponder? Afirmo. Positivo, agora sim, contato radar estabelecido, a saída é a Momo, está passando 2.500. Confere, confirma se está livre da restrição. Suba para o nível 160 na saída Momo. Mono 60, 5486. Mono 0 da Gol. Vitor Romeu Alfa, complete curva pela esquerda e prossiga para a rotatória. Ave Matheus, na esquerda e prossiga para a rotatória. Atralha no 600, Gol. O Gol 600, eu já fiz umas três chamadas e você não me respondeu, para chamar um 2685. 2685, muito obrigado, bom domingo. Boa viagem. Já. Web 857 interceptou o localizador? Já fui, LS, Web 5857 estabilizado, visual com campo. Positivo, cheque o trem Torre 1 no 895. Vai chegar o trem 18 decimal... 1-1-8-95. 1-1-8-95, perdão, senhor, web 5-8-17. 6-4-8, descer para 9.000 agora, na chegada CARI, 1017. Para 9.000, 1017. Oi, boa tarde. 308, bom trabalho. Fui LS, web 5-8-5-7. Oceano 6326, desça sem restrições até 2000. É 2000, Oceano 6326. Salvador 3805, 1506 cota. 3805, fechou o controle, Salvador, suba sem restrições para o nível de cruzeiro, iniciar a curva ao passar 3000. Positivo, 340, iniciar a curva ao passar 3000, tá 3805. Positivo, contato radar estabelecido. Sete. Zona 5-1 no transponder, Garça Moleca. Garça Moleca, zona 1-1-8-7, reporta pronto para o táxi, o ajuste 1017. Voo 394, passa da El, nível 140, voando Leda, chame Recife. 1251. Leda, 251, Romeo Alfa, passa a Bahia de Aratu, voando para a rotatória. Romeo Alfa. Romeo 1 no 42, pronto, copo. Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 350, decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva direita no perfil da saída Aron, transição Aru, onde intercepta o upper whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.20.8 e aciona 5441, confirmando o perfil da saída Aron após Recife para interceptar o Perisco 58, ok? Ok, autorizando o Recife 350, decola a pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, com a curva direita na saída Aron com transição Aracaju, Aru, Perisco 58 em rota 208 e 5441. Ou 648 sem restrições até 4 mil. Até 4 mil sem restrição, 648. Adô, Victor Romeo Alfa. Chega, Victor Romeo Alfa. Opa, senhor, já mantendo 1.500 pés. Solicito uma vetoração para cabeceira 28. Vetoração, controle. Oi, o TAT 6283. Chega. Calma. Na direita da pista, próximo aqui ao ponto de espera, uma pessoa andando no meio do mato. 5857 no Solos 30, à esquerda na Charlie Solon 219. 219 liberando a esquerda. Solo, o Chané, o 6315, está pronto para o táxi da Boston 1066, 4 horas, Galeão. O Webjet 5857, inicialmente táxi via Índia, vai observar a aeronave da Avianca iniciando o táxi no meia dúzia, vai ingressar no pátio 3, após a mesma ingressa portão 05, ok? Índia. Pátio 3, aguarda na aeronave da Avianca, portão 05, pode ser 05. Oceaner 63 no 5, táxi via pátio principal, ingressa no pátio 3 e reporta ingressando no táxi aí, Kilo, Oceaner 63 no 5. Principal 3, Kilo, Oceaner 63. Moleca em ala, táxi autorizado inicialmente até o ponto de espera da táxi aí hotel. Na hotel vai chamar a torre 1.18.95 para ingresso e decolagem. Perna do vento 28. Afirmativo, senhor, 360 pela esquerda. Chamarei interceptando a perna do vento 28. Decola os 3, 2, mantém a proa e chama o controle 1208, tá bom, vou e boa tarde. 208, boa tarde. Em torre 1895. 1895, controle Salvador, tá 3283, tá sério. Tá 3283, controle, contato radar, cumpre a instrução da torre. Ciente. 326. Nome 326, informa o tráfego à direita, mantendo no 1.500 pés, está mantendo apenas o vento da 28, não vai interferir com a sua aproximação. O altímetro 1017, reporte com 3 checados. Repórter, 7 da tarde.